Agora é desse jeito, viu? Se não tem tu, vai tu mesmo. Quem não tem cão, caça com gato. Puro amor pra se apaixonar. É porta na cara, é telefone que ela não atende. E eu trouxa implorando volte, ela não se rende. Ai, sou obrigado a pegar a primeira boca que quer molhar meus lábios. Ai, sou obrigado a tirar a roupa do primeiro corpo que entra no meu quarto. Amor pra mim agora é desse jeito. Não tem tu, é tu mesmo. Não tem tu, é tu mesmo. Amor pra mim agora é desse jeito. Amor pra mim agora é desse jeito. Não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Amor pra mim agora é desse jeito. Não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Quando tu voltar pra mim, eu endireito. Telefone que ela não atende. E eu trouxa implorando.